em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Josias reina sobre Judá. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar.